Está entrando no ar? Bate-papo musical. Produção e apresentação, Marcos Angel. Olá, amigos, de volta essa semana mais uma vez com o nosso bate-papo musical e, como sempre, procurando trazer o melhor da música popular brasileira, o melhor daquele repertório que já não ouvimos mais nas rádios comerciais, rádios convencionais. Estamos aqui cumprindo essa missão que nos dá muito prazer, ouvir e compartilhar a boa música popular brasileira. No programa de hoje teremos nosso papo nutritivo com a nutricionista Denise Braga. Vamos saber dela, né, sobre o que ela vai contar pra gente hoje no Papo Nutritivo. Olá, Denise, qual o tema, né, qual o assunto do Papo Nutritivo de hoje? Olá, Marquinhos. Você e alguns ouvintes com certeza já tiveram aquela dúvida na hora de comprar aveia: farelo, farinha ou flocos de aveia? Qual será a melhor para nossa saúde? Já já eu volto e conto para vocês. Muito bem, então saberemos daqui a pouquinho mais esses segredos da aveia. Muito bom. E para você entrar em contato com a gente, para sugestões, críticas, comentários, pedidos musicais, sugestão para o nosso Dois Tempos, também o envio da sua listinha, do seu repertório para o nosso especial do mês, também para os seus pedidos musicais, é o bate-papo musical 1@gmail.com. Especial do mês. O nosso repertório hoje vem lá do Rio Grande do Sul, Porto Alegre. E quem nos envia é a Flávia Fogaça. Ela mandou e-mail para batepapomusical1@gmail.com. Ela mandou a sua seleção musical. Vamos então passar a compartilhar agora com você o gosto musical da nossa ouvinte Flávia. Quero já agradecer a você, Flávia, pelo envio desse repertório e por fazer o programa com a gente. Vamos começar então esse desfile do repertório da Flávia ouvindo com 14 Bis, Bola de Meia, Bola de Gude, do Milton Nascimento e do Fernando Brant. E com Eduardo Duzek, Aventura, do Luiz Carlos Góes e Eduardo Duzek. Alcança o menino, me dá a mão. Há um menino, há um moleque, bora no centro. de festa, de farol de moto, azul celeste me ganhou no ato, uma carona pra lua. Te arrastei, estradas, desertos, botecos abrindo e a gente vindo, brindando cerveja como se fosse champanhe. Todos faróis me lembram seus olhos, duro a viajar entre lençóis, teu corpo fica a dançar dentro do nosso jantar. Hoje vela aventurar toda a cidade, a te procurar todos os lugares, pintam ciúmes na vida de um bar, mas você sente e começa a brincar, diz fica frio, meu bem. Ouvimos Bola de Meia, Bola de Gude, com 14 bis, do Milton Nascimento e do Fernando Brant, e Aventura, com Eduardo Duzek, do Eduardo Duzek e do Luiz Carlos Góes. Na sequência, vamos ouvir com Guilherme Arantes, dele, Coisas do Brasil, e com Benito de Paula, dele, Homem da Montanha. Thank you. saudade é tamanha. Quero ver se volto logo pra serra. Eu sou homem da montanha. Nasci com a minha sorte. Eu sou filho da alegria. Meu pai se chama José, mamãe se chama Maria. Meu pai se chama José, mamãe se chama Maria. Eu era menino livre, cheio de sonhos dourados, filho de festa de rei, eu cresci, fui burguense coroado. Filho de festa de rei, eu cresci, fui burguense coroado. Hoje eu tenho saudade desse trem que me levou. Hoje não existe trem na cidade, mas existe o meu amor. Hoje não existe trem na cidade, mas existe o meu amor. Estou na cidade grande e a saudade é tamanha. Quero ver se volto logo pra serra. Eu sou homem da montanha. Estou na cidade grande, e a saudade é tamanha. Quero ver se volto logo pra serra. Eu sou homem da montanha. Estou na cidade grande, e a saudade é tamanha. Ouvimos com Guilherme Arantes, Coisas do Brasil, dele, e com Benito de Paula, dele, Homem da Montanha. Esse é o nosso especial do mês, programa que vai ao ar na última semana de cada mês, e ele é feito por você. Você manda pra gente uma listinha de 14 a 15 músicas, e a gente vai compartilhar aqui o seu gosto musical com os nossos ouvintes, com os nossos amigos. E quem fez isso essa semana foi a Flávia Fogaça, de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Estamos ouvindo o seu gosto musical. Com o Ney Matogrosso, vamos ouvir Homem com H, de Antônio de Barros. E do Ivan Lins e Vitor Martins, com Ivan Lins, Desesperar Jamais. Nunca vi rastro de cobra nem couro de lobisomem. Se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come. Nunca vi rastro de cobra nem couro de lobisomem. Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Porque eu sou é homem, porque eu sou é homem. Menina, eu sou é homem, menina, eu sou é homem. Quando eu estava pra nascer, de vez em quando rastro de cobra nem couro de lobisomem. Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Porque eu sou é homem, porque eu sou é homem.

E as fibras presentes na aveia são as responsáveis por tantos benefícios. Podemos dizer que a quantidade de fibra presente na aveia independe da forma de comercialização. 40 gramas de aveia, encontramos 4 gramas de fibra. O que vai diferenciar é a qualidade dessa fibra. No farelo, encontramos mais quantidade de beta-glucana, que é uma fibra solúvel resistente aos processos digestivos. Além disso, tem capacidade de formação de soluções viscosas e gel quando em contato com a água. Assim, diminui no organismo a absorção de moléculas de gordura, colesterol e outros nutrientes em excesso, auxiliando assim no processo de emagrecimento e o trânsito intestinal. E para a gente ter uma noção da quantidade encontrada de beta-glucano em cada apresentação do produto, encontramos na farinha 3,74%. Já no flocos, encontramos 5,9%. E esse valor aumenta quando falamos do farelo, 9,51% de beta-glucano. Outra vantagem de consumirmos o farelo é que ele vem da parte mais externa da aveia, trazendo assim mais vitaminas e minerais. Deve ser consumido de preferência cru, porque quando aquecido a gente perde um pouco dessa fibra. Outra vantagem também do farelo é que ele se adapta melhor aos cardápios. Podemos adicionar o farelo de aveia em cima do feijão, na preparação de sucos e vitaminas, podemos enriquecer nossas receitas de bolos e tortas substituindo um terço da farinha de trigo por farelo ou farinha de aveia. Já a aveia em flocos pode ser usada na hora de empanar os alimentos. E não esquecendo daquela dica tradicional e muito utilizada, que é usar o farelo de aveia em cima de preparações como saladas de frutas. E atenção, seja qual forma for consumida, devemos lembrar que a aveia também tem caloria e rica em proteína. E outra dica para quem não tem o costume de consumir aveia, deve começar a ingestão devagar, com uma colher de sobremesa e aumentando aos poucos, para no máximo 2 colheres de sopa ao dia, pois a aveia pode causar gases. Eu gosto de comer aveia com banana. E essa foi a minha dica do Papo Nutritivo de hoje. De acordo com os benefícios que a aveia traz, devemos dar preferência primeiro a consumir o farelo, depois o flocos e depois a farinha. Consumir de preferência crua e não ultrapassar 2 colheres por dia. E esse Papo Nutritivo complementa outro que nosso ouvinte Jonir Bechara, do Rio de Janeiro, pediu há um tempo atrás. Espero que tenha gostado. E depois eu volto com mais um Papo Nutritivo. Tchau! As informações aqui contidas são de caráter coletivo. Para consultas pessoais, procure seu nutricionista. Esse foi o Papo Nutritivo com a nossa nutricionista Denise Braga, que nos falou hoje sobre aveia. Legal, ficamos sabendo um pouquinho sobre esse cereal importantíssimo. Se você tem alguma dúvida sobre nutrição, mande e-mail para batepapomusical1@gmail.com e a Denise virá aqui no próximo programa esclarecê-la. Do Ed Wilson e do Ronaldo Bastos, vamos ouvir na interpretação da Gal Costa, Chuva de Prata. E com o Luiz Airão, dele, Lobo da Madrugada. Se tem luar no céu, retira o véu e faz chover sobre o nosso amor. Chuva de prata que cai sem parar, quase me mata de tanto esperar. Um beijo molhado de luz sela o nosso amor. Deixa cair o seu véu sobre nós. Ó lua bonita no céu, molha o nosso amor.

Esse é o Bate-Papo Musical, hoje apresentando Especial do Mês, programa que vai ao ar na última semana de cada mês e ele é feito por você. Hoje, quem está fazendo o programa, quem nos enviou o repertório foi a Flávia Fogaça, de Porto Alegre. E ela mandou sua lista do repertório pelo e-mail batepapomusical1@gmail.com. De Davi Moraes, Arnaldo Antunes, Carlinhos Brown, Marisa Monte e Pedro Baby, vamos ouvir com Tribalistas, Velha Infância. E com Chico Buarque, na versão dele, Minha História. Sem muita conversa, sem muito explicar. Eu só sei que falava e cheirava e gostava de mar. Sei que tinha tatuagem no braço e dourado no dente.